saudade. 4:19. Tome saudade. Clube FM. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico, anônimo. Aquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixaram no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico, anônimo. Ouvi você falar de outros amores, então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico, anônimo. Sua empresa é o rádio. Anuncie aqui. 53ª Festa do Peão de Palestina, de 24 a 27 de maio. Rodeio em touros com equipe Roseta e no rodeio em cavalos a grande final. SBC, Seleção Brasileira de Cutiano. Dia 24, show com Neto e Henrique, entrada franca. Dia 25, Guilherme e Santiago, entrada franca. Dia 26, Israel e Rodolfo. 27, Cleiton e Romário. Domingo, dia 28, a Prefeitura realiza a tradicional Queima do Alho. Show com Ícaro e Gilmar, Bruna Viola e atrações regionais. Festa do Peão de Palestina. Apoio Prefeitura de Palestina. Realização Clube Amigos do Peão. De segunda a sexta, das 11h30 a 1 da tarde, você tem horário marcado com o jornalismo que é a cara do povo. Jornal da Clube. Entrevistas, reportagens, denúncias e investigações. Apresentação do âncora do jornalismo regional, jornalista Wilson Borges, jornalista Tiago Mauler e Sandra Regina. Últimas do Esporte, Jornal da Clube. Jornalismo sério, comprometido com a verdade. Somente em Casa de Carnes Marcondes você tem aquele atendimento especial e o menor preço da cidade. Aos domingos, dia dos assados. Frango assado recheado com farofa, costela assada e joelho de porco. Casa de Carnes Marcondes. Disque entrega 997074184. Avenida Munir Moreno Mamede 33. Em frente ao Odonto Company, no centro de Fronteira. 997074184. André Cosméticos e Perfumaria, a mais completa da cidade. Masculino, feminino e infantil. Hidratantes, cremes, óleos corporais, desodorante e massageador queima de gordura. Boticário Natura, Inodê, importado sobre encomenda e outros. Venha conhecer a mais completa da cidade. André Cosméticos e Perfumaria, Avenida Minas Gerais 140, no centro de Fronteira. Aceita Pix e aceita todos os cartões. Fone Zap 34 98429 7511. Drogaria Popular. Olá! Você que gosta de medicamentos de qualidade e preço baixo, você precisa conhecer a Drogaria Popular no Jardim Ângelo Passuelo e na Lagoa Seca. Aqui você encontra os melhores medicamentos e perfumaria com preço mais baixo da cidade. Drogaria Popular, aqui seu dinheiro rende muito mais. Diz que entrega no Fone Zap 349-9237-7754. Drogaria Popular, Loja 1, em frente à Praça do Ângelo Passuelo. Drogaria Popular, Loja 2, em frente à Praça da Lagoa Seca. Vem na Drogaria Popular. Ponto do Peixe Zé Tucunaré, onde se sente em casa com sua família e amigos. Toda quarta tem quarta em dobro. Compre uma batata e ganhe outra. Compre uma caipirinha e ganhe outra. Além de vários pratos, temos manta na tábua, cerveja geladinha e o melhor chopp império da cidade. Avenida Cadiz Faitarone Feres 420. Abre 5 da tarde de quarta a domingo. Fone 984-22-0542. Comercial Nunes, onde sua festa e reuniões fica mais completa. Grande variedade em bebidas, shop delivery, aluguel de mesas, caixas térmicas, freezers e choperia instalada em sua casa. Comercial Nunes, comercial de bebidas. Avenida Minas Gerais 327, fone 34 99816 4253. Em Icém, Avenida Simplício Custódio Silveira 45, fone 17 98813 5053. Comercial Nunes, agradece a preferência de clientes e amigos. 4:26. Hey. Yeah, she knows it.